Aí, Coyote. Ó quem chega, ó quem chega. Ó vacilão. Vacilão. Ó quem chega, ó quem chega. Isso é seu ídolo. Vacilei. Olha o vacilão, já avistei de longe. Nem viu meu passado e quer viver o agora. Disse que é relíquia, eu só não sei de onde. Vou matar esses caras da melhor forma. Vou matar esses caras da melhor forma, a melhor forma, a melhor forma, a melhor. Disse que é relíquia, eu só não sei de onde. Vou matar esses caras da melhor forma. Eu sumi o tempinho da cena, oportunidade pra outros brilhar, mas é aquilo. Só moleque que cresce me ouvindo, né? Que vai me superar. História assim, tem quem faz, tem quem conta, quem some, quem monta em cima dos outros pra fazer barulho. Só não lembro de tu no ninho fumando bagulho. Ei, pra que nós nunca volte a 64, 26 com a mente de 62. Já te vi sem tempo, até pro 69. É que se eu parasse, faltava arroz. Porra, e se eu paro hoje? A história é intocável, deixo um legado. E a certeza de que meus menor vai morrer sem nunca ter trabalhado. 20 postei do Djonga no quarto, nem uma foto sua, cê nem se admira, bro. E tá querendo respeito da rua, tomando cachaça, jogando cacheta no bairro. Foi assim que aprendi tudo. Da leste viemos pra lá, voltaremos, porra. É aquele velho ditado. Peguei o racista no soco, então pisa devagar no terreiro. Se tá vivendo, não sei te falar, mas é como eles dizem, eu não sou coveiro. Por mais aparecidas no altar, que mais preta não seja mais lavadeira. Isso aqui é pra lavar o Marcos, mano, cara, tipo bairro de cachoeiro. Vacilão, já avistei de longe. Nem viu meu passado e quer viver o agora. Disse que é relíquia, eu só não sei de onde. Vou matar esses caras da melhor forma. Vou matar esses caras da melhor forma. É a melhor forma, é a melhor forma, é a melhor. Disse que é relíquia, eu só não sei de onde. Vou matar esses caras da melhor forma. Alvo sem ser Dumbledore, talvez por isso nós é severo. Confundem guardar chuvas com fuzil e falam que é eu que exagero. No retrovisor da Ferrari, eles tentam me alcançar de Velotrol. Sigo sério, tipo Spike Lee, mas com público de besterol. Ei, cada batida do coração é um segundo a mais ou a menos de vida. Você escolhe primeiro, depois Deus a contrapartida. Tem um mano parado, me falam que é do movimento. Eles mentem pra si, colocam pra fora coisas que nem vem de dentro. Sempre atento ao veneno do homem, cada vez menos medo de serpente, já que quem nem passou do prefácio se permite ser prepotente. Não é que eu tô menos inteligente, hoje eu tô mais inteligível. Falo de um jeito que o povo entende. Arte é pra ser combustível nesse mundo que tá em combustão. Por isso me passaram bastão. Vocês não são capazes, saca? Com essas rimas clichê e esses papos bestão. Competir nunca foi a questão, mas tu sabe minha posição. Faço versos pra pôr no status e também pra jogar status quo no chão. A vida me bateu a porta e eu disse seja bem-vinda. Eu não larguei o curso de história. É que o último período eu tô fazendo ainda. Uns tira onda com quem não tem. Não precisei provar, fui no sapato. Percebe a diferença entre um mano escuro e forte e um claramente fraco. Não mexe com meu papai. Olha o vacilão, já avistei de longe. Nem viu meu passado e quer viver o agora. Disse que é relíquia, eu só não sei de onde. Vou matar esses caras da melhor forma. Vou matar esses caras da melhor forma, a melhor forma, a melhor forma, a melhor. Disse que é relíquia, eu só não sei de onde. Vou matar esses caras da melhor forma.